Itália FM, a sintonia da terra. A Prefeitura de Fortaleza convida para o lançamento do FIFA Fan Fest 2014. Dia 8 de junho, no Aterro da Praia de Iracema, a partir das 18 horas, com shows de Bel Marques, Dorival Dantas e As Coleguinhas. A cidade foi escolhida para ser o palco mundial do lançamento. E até 13 de julho, teremos shows com artistas locais e nacionais em todos os dias de jogos. Faça parte dessa festa. Domingo 8 de junho, às 18 horas, no Aterro da Praia de Iracema, Prefeitura de Fortaleza. FC Notícia. A Divisão de Apoio Psicossocial da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas da UFC tem um projeto de prevenção e acompanhamento dos servidores com problemas do uso do álcool e outras drogas. O projeto é permanente e conta com uma equipe de assistentes sociais e psicólogos. Qualquer servidor, docente ou técnico administrativo pode entrar em contato com a DIAPS e fazer a inscrição. O atendimento é de segunda a sexta-feira no horário comercial pelo telefone 3366-7887. Fortaleza, 10 horas, 2 minutos. Um bom dia a você, amigo ouvinte da Universitária FM. A partir de agora, Brasileirinho, nosso encontro dominical com choro instrumental e cantado. Brasileirinho tem produção e apresentação de Nelson Augusto, no áudio Assis Lima. E ao contrário dessa propaganda que saiu antes de começar o nosso programa, aqui só toca música boa. Vamos começar com a hora marcada. Augusto César, tudo bom, rapaz? Bom dia, Nelson. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade. É sempre um prazer estar aqui no seu programa. De dois meses a gente vem aqui, né? Pois é, vamos apresentar aí mais uma vez o Regional Hora Marcada. Hoje favor. Aqui estamos com o Deusimar na guitarra, fazendo violão de 6 cordas, o Zé Wellington fazendo violão de 7 cordas, eu fazendo bandolim, e algumas músicas hoje, o solo de violão, vou fazer pandeiro. Felipe Sampaio no cavaco e Thiago Gouveia no pandeiro. Beleza, daqui a pouquinho vamos falar também de futebol, um livro que foi lançado com a biografia do grande Mozart, atleta que destacou o Ceará para o Brasil e para o mundo. Daqui a pouquinho vamos falar com o Cristiano e também com Saraiva Júnior, que é o autor do livro. É isso, música, futebol, tem Copa do Mundo aí e vamos começar com muita música popular brasileira de qualidade. A primeira, Augusto. Vamos fazer na Baixa do Sapateiro. Ari Barroso. Vamos lá. temos aí Aquarela do Brasil. Baixo Sapateiro. Aliás, na Baixa do Sapateiro, que também é do Ari Barroso. Citação do Birimbau, é do Baden Powell, né? Isso. É o nosso programa brasileirinho, hora marcada aqui com a gente. Daqui a pouquinho o Saraiva Júnior vai falar do álbum, do livro que resgata a memória do grande Mozart, uma trajetória inquieta no futebol. Estamos também com o Cristiano, da memória do futebol cearense. Vamos falar dessa questão do futebol e da música, como sempre acontece aqui no nosso programa brasileirinho. Saraiva, cadê você? Ligue pra gente, deixe sua mensagem. Na mesa de áudio hoje, Assis Lima, 3366-7474, é o telefone da sua participação. Lembramos a você que ao meio-dia tem um programa Roda de Samba com Fátima Mendes, 1 da tarde, Antologia da Música Popular Brasileira, e 2 da tarde, nosso Memória 107, homenagem aos 25 anos de saudades da musa da Bossa Nova, Nara Leão, exatamente no dia 7 de junho de 89, nos deixava a grande Nara Leão. 25 anos depois, é Memória 107, 2 da tarde, ela contando a sua história, tocando seu violão afinado e afiado. Nara Leão, 25 anos de saudades, 2 da tarde, no Memória 107. Augusto, como é que anda aí o regional, hora marcada, agenda, os locais onde vocês tocam? O regional hora marcada tem tocado muito pouco, né? Tocamos há um mês atrás no Mercado dos Peões, tocamos ontem na Casa da Sogra. Casa da Sogra. Mas, assim, efetivamente, Hora Marcada mesmo tem tocado muito pouco. Agora nós estamos com um projeto também de samba, né? Eu, Mário Luiz, né? Que é o projeto do bloco Coração Benfica, né? E é uma aproveitar aqui a oportunidade, né? Falar um pouquinho, né? Sobre isso. Nós fechamos aí uma parceria com o Bai Café Itália, que fica aqui na Gentilândia. E, assim, o nosso objetivo é que lá a gente crie o espaço do Bloco Coração Benfica. E a gente está fazendo lá uma apresentação uma vez por mês. E também nós vamos, a partir do meio do ano, nós vamos ter as quintas-feiras, vamos ter oficina de percussão lá também, né? Toda quinta-feira a gente está imaginando coisa das 19 horas, das 19h30 até as 21 horas, né? E, além disso, com essa parceria, a gente vai nos permitir a gente trazer pessoas, né, para compor, formar os percussionistas. E no carnaval a gente está com um bloco maior, né? Botar literalmente o bloco na rua, né? Beleza. Qual é o endereço, por favor? Se agora você me pegou. Eu só sei dizer o seguinte. Não, eu sei chegar lá e ser o nome da rua. Rua João Gentil. Agora, o nome eu não sei. Quarteirão. Mas é muito fácil. É de frente, você está na calçada da residência universitária, é só olhar para o lado direito que você vai ver o bar bem na esquina. É bar ou é café? Na verdade, chama-se Bar e Café Itália. Ah, né? Até hoje eu não vi café lá, não, viu? Até hoje eu não vi café, não. Mas tem, né? Olha, ó, estão dizendo aqui, o Saraiva junto está dizendo aqui que tem café. E até hoje eu não vi. Não sei se é pela hora que eu cheguei lá. Beleza, então pronto, vamos. Mais de música. Fazer pelo telefone do Donga e Mário de Almeida. Chefe da polícia, pelo telefone, manda me avisar que na Carioca eu tenho uma roleta para se jogar. Chefe da polícia, pelo telefone, manda me avisar que na Carioca eu tenho uma roleta para se jogar. Ai, ai, ai, deixa as barras para trás, ó, rapaz. Ai, ai, ai, fica triste se és capaz de esperar. Ai, ai, ai, deixa as barras para trás, ó, rapaz. Ai, ai, ai, fica triste se és capaz de esperar. Tomara que tu apanhas pra nunca mais fazer isso. Vou para a mulher do sol e depois fazer feitiço. Olha a rolinha, senhor, senhor, sem embaraçoso. Caiu no laço do nosso amor. Porque esse samba, senhor, é de arrepiar. valsa. O peru me disse: se o morcego pisse, não fazer tolice. E que eu não saísse dessa esquisitice do disse. Mas o peru me disse: se o morcego visse, não fazer tolice. E que eu não saísse dessa esquisitice do disse. Ai, ai, ai, deixa as mágoas para trás, ô oh, rapaz. Ai, ai, ai, fica aqui, se é capaz. Ai, ai, ai, parou, deixa as mágoas para trás, ô oh, rapaz. Ai, ai, ai, fica aqui, se é capaz. Quer isso ou não? Porque este samba é de arrepiar. Põe pé na bamba, mas vai forçar. E tá aí pelo telefone, samba de Donga e Mauro de Almeida. Registro oficial que é o primeiro samba do Brasil em 1917, mas existe controvérsia. Inclusive o Nireis tem umas gravações anteriores a 1917 que revelam que existiam outros sambas. Isso aí foi só porque o cara era esperto, né? Inclusive essa música tinha várias letras, né? Várias não, algumas letras. E mais recentemente o Gilberto Gil, lá da Bahia, fez com a letra pela internet, né? Adaptou para a moderna linguagem da internet. E por falar em Bahia, não tem só música ruim na Bahia. Tem gente boa também. E o Elvis não morreu. Está com a gente diretamente lá de Salvador para falar sobre cultura, sobre música. Elvis, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, meu querido. Um abraço forte para todo mundo que está aí no estúdio, para os ouvintes da Rádio Universitária que se espalham pelo Brasil e eu que sou felizardo entre alguns aqui de Salvador que tem o privilégio de escutar a boa música da Rádio Universitária. Pois é, eu agradeço a sua audiência, a audiência privilegiada. Meu Deus. Tudo bom, rapaz? Tudo bem. Como é que está o clima de Copa aí em Fortaleza? Pois é, tá legal. O povo tá legal, mas tem outras coisas que não estão tão boas, legal. Mas a gente vai resistindo aqui. Tão legais. Inclusive, é bom citar que aqui em Salvador está acontecendo um fenômeno muito curioso. É a primeira vez que em Copa do Mundo se observa um clima diferente. Um clima diferente. Não há tanta decoração, não há tanta euforia, não há tanta oba-oba. E isso é bom, viu? É bom. É isso, Elvis, e você sempre ouvindo a nossa programação, nos privilegiando, né, com a sua audiência. Alguma sugestão aqui para o Regional Hora Marcada, citação? Você tem umas tiradas ótimas que eu gosto sempre de conversar com você. Antes eu te parabenizo pela abertura do programa, porque existe uma tal de música comercial, supostamente baiana, coisa que eu não levo muita fé, mas vamos deixar para lá. E você foi logo entrando dizendo, olha, ao contrário dessa propaganda aí, aqui se ouve música de qualidade, etc e tal, corroboro. E para quem nos conhece um pouco, é claro que aqui tem bagulho, mas aqui também tem boa música. E quando não tem, nós ouvimos do Ceará, nós nos deliciamos nesse compartilhar e mais uma vez reitero que a programação da Rádio Universitária é maravilhosa, sem contar as aulas do Nireis. Pois é. Você ouviu o programa de hoje, só gravações curiosas? Curiosíssimas, exóticas, insólitas, não distribuídas em catálogo. E só para apimentar a polêmica, pelo telefone diz alguns expertos que nem samba é, que é um maxixe estilizado. Pois é. Lembrando que naquela época o maxixe era a música assim, de baile, etc e tal e tal. E para terminar com o futebol, por causa do tempo, eu espero que a Copa dentro de campo seja perfeita, porque fora de campo vai dar trabalho. Ah, com certeza. Principalmente nas ruas, né? Aí, nas ruas. E quanto ao regional aí, eu não vou sugerir música. O estilo tá tão lindo, tá tão gostoso, tá tão bacana que eles vão continuar tocando, nós vamos continuar ouvindo e o criador lá em cima abençoando. Ah, sim, Salvador hoje começamos com muita chuva, mas provavelmente em homenagem ao brasileirinho, agora o sol chegou, já está boiando a cidade, o domingo ficou mais gostoso. Abraço forte para todo mundo, até a próxima. Grande Alves, obrigado pela participação. É para você a próxima música que o Augusto vai anunciar agora. Valeu, tchau, tchau. Tchau. Aproveitando a presença do Elvis Presley, vou fazer uma americana, né? I want to hold your hand. Uma americana, essa é inglesa. Inglesa, né? Dos Beatles. Vamos lá, em clima brasileiro, a música fantástica. Lennon e McCartney. McCartney aqui com um tempero brasileiro do Hora Marcada. Olha, a gente conversou com Elvis e eu gostaria de dizer que conforme ele falou também, é claro que a música baiana Tem gente boa. Inclusive ontem assisti uma apresentação que tinha cearense, baiano e carioca. Era o cearense Marcos Café na abertura, depois MPB 4 e depois a dupla Antônio Carlos e Jocafe, lá da Bahia. Pessoal, que fantástico, eu tive a oportunidade de conversar com eles depois que terminou a apresentação. E é claro, tem também João Gilberto, Gilberto Gil, Caetano Veloso, Elomar, Xangai. Música baiana tem coisa boa, mas infelizmente esses produtores aí, principalmente o pessoal da Copa, só traz o lixo, né? Então é isso que a gente faz, né? Essa descontração aqui de lembrar que existe música boa e que isso não representa a música do Ceará. Quem vai estar lá no palco não representa a música boa. Inclusive eu criei já um evento, né, principalmente com os donos das barracas da Praia do Futuro, à frente o Flávio da Barraca América do Sol, para que na hora que acontecer os shows lá no aterrinho da Praia de Iracema, aconteçam outros shows com músicos cearenses tocando, né, com os grupos aqui que fazem música de qualidade tocando nas barracas da Praia do Futuro. Então não vá para a Praia de Iracema, vá para a Praia do Futuro, porque você vai ouvir música boa. Tem mais futuro. Tem mais futuro na Praia do Futuro. Isso aí. Então vamos continuar aqui com o nosso regional. Daqui a pouquinho Saraiva Júnior vai falar do livro sobre a trajetória do Mozart, grande jogador cearense que se destacou aí para o mundo. Vai contar as histórias, como é que foi. E o Cristiano vai falar também da memória do futebol, uma entidade que existe aqui no Benfica. Quem é de Benfica, não é isso? E aí agora, Augusto? Afinando aí o pandeiro. Vamos tocar o choro número 1 do Heitor Villa-Lobos. Heitor Villa-Lobos, choro número 1. Vamos ouvir. Dedicado a Ernesto Nazaré. Pronto. Thank you. mais um grande Vila Lobos aqui. E o Carlos Queiroz está aqui no Facebook e diz o seguinte: é isso aí, Nelson, música boa sempre. Valeu. Vamos fazer um breve intervalo, voltando logo em seguida. Universitária FM 107,9 MHz. A sintonia da Terra. Estamos de volta com o nosso programa Brasileirinho com você até o meio-dia. Em Fortaleza agora é 10 horas 34 minutos. 3366-7474 é o telefone da sua participação. Ligue e deixe sua mensagem. 3366-7474. Olha, temos uma postagem aqui no Facebook super interessante aqui. Foi uma postagem feita agora há pouco. E antes eu vou mandar a mensagem da Célia da Juliana. Domingão de sol, ouvindo o Brasileirinho ao som de I Wanna Hold Your Hand, na hora que ela ouviu, em ritmo de chorinho. O que eu quero mais na vida? Bom dia para todo mundo que curte música de qualidade. Manda aqui a Célia da Juliana, que sábado estará aqui em Fortaleza fazendo uma festa musical com a banda Rubber Soul, cover dos Beatles. E tem uma postagem aqui do Carlão, Carlos Alberto Vieira, que é o Carlão lá do Zé Bezerra, diz o seguinte: no Ceará é assim. No Ceará, a capital é uma fortaleza. O brejo é santo. A morada é nova. Limoeiro é do norte. A missão tá velha. E o que tá sempre novo é o Oriente. A prainha é do Canto Verde, mas a pedra é branca, porque o morro também é branco. A várzea é sempre alegre, a canoa quebrada. Aqui você vai ao horizonte, ao jardim e à granja, vê a aurora, pisa no barro, tem independência. Alcança milagres, graça e redenção. Mas cuidado, porque tem cascavel. Uma praia do presídio, outra da baleia e outra do preá. Não tem vulcão, mas você vê Lavras da Mangabeira, terra do Nonato Luiz. A maior praia do futuro e a ponte é metálica. E o museu é de cachaça. Ô, Ceará danado de bom. E na primeira, não é isso? Beleza. E aí, Augusto? Cuidado, viu? Cuidado que tem torcedor aqui. Não, o outro também tá na primeira, né? Mais um, Augusto. O Boêmio. Anacleto de Medeiros. E Catulo da Paixão Cearense.